よく聞きます。 No próximo Oriente, em terra de samurais destemidos. Thank you. viagem, levados pela música. Viagem seguindo as coordenadas de um som misterioso.